escrito em algum lugar que a gente ia mesmo se encontrar, que você ia ter alguém, que eu ia estar assim tão bem, que esse amor, essa vontade atravessava o tempo, que as marcas que ficou por dentro não iam desaparecer, que mesmo a gente sem se ver, o destino se encarrega disso resolver. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor nos levar, que venha pra ficar definitivamente. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor nos levar, que venha pra ficar. Quem disse que eu não posso te amar? Longe ou perto, sempre juntos, viajamos num segundo, nas asas do pensamento que nos faz lembrar momentos tão profundos, intensos. Não me sai do pensamento, para o que der e vier, com você onde estiver. O teu amor encontra abrigo dentro do meu peito, é mais forte do que qualquer preconceito, é chama que não quer se apagar. Por favor, tem dó de mim, dá um sorriso, telefone, eu tô aqui querendo te beijar. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor nos levar, que venha pra ficar definitivamente. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor nos levar, que venha pra ficar definitivamente. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor nos levar, que venha pra ficar definitivamente. Eu penso em você, você pensa em mim, a gente se encontra em pensamento, por onde esse amor.